nenhum teto. Minha pátria é Sião, cujo nome de fundador e arquiteto vive ainda para sempre, é o nosso Deus. Vendo a gente desta pátria peregrino, este mundo de certeza esquecer, e a cultura querendo meu destino, vou marchando para o céu. E as ruas são de pedras preciosas, e as praças de cristal. Ninguém conta as riquezas gloriosas, que não pode haver igual. Vendo a gente dessa pátria peregrina, neste mundo de certeza esquecer, tenho a bússola querendo meu destino, vou marchando para o céu. Há um rio só de águas cristalinas, onde a sede eu saciei. Corre água do verão à primavera, como é lindo o palácio do meu rei. Vendo a gente desta pátria peregrina, este mundo de certeza esquecer, tenho a bússola que orienta meu destino, vou marchando para o céu. É a árvore da vida ali prospera, concorrendo com a saúde das nações, orvalhando os desertos e as campinas, alegrando os corações.